todos bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast de entrevistas, o Ficha do Jogador. Eu, Zabuzeta, vou entrevistar nessa edição do mês de abril Ricardo Gama, que é um dos administradores aqui do Ludopedia, onde eu vou bater um papo com ele sobre ele como jogador e também sobre a Ludopedia, Prêmio Ludopedia e muito mais. Então confiram logo mais aí. Mas antes, eu vou passar alguns recados muito importantes. Lembrando, você pode apoiar o Jogatina BG através da nossa campanha no PicPay, com valores a partir de R$1 por mês. Você já faz uma diferença enorme pra gente aqui, né? E também faz a diferença para que a gente possa produzir mais conteúdos. Então as pessoas ajudam financeiramente e a gente produz mais. Mas caso você quiser apoiar, mas não tá com liberdade financeira, digamos assim, você pode ajudar o Jogatina BG comentando nas publicações, divulgando pros seus amigos, pras suas amigas, namorada, cachorro, papagaio, ajudar a espalhar a palavra do Jogatina BG. Inclusive, falta 18 pessoas para que a gente alcance a marca de 2 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Então convido vocês a se inscrever no youtube.com/jogatinabg. E se você quiser jogos com preços da hora, você vai encontrar eles lá na bravojogos.com.br, nossa loja parceira. Você compra jogo que tá em pré-venda com preço da hora no cartão de crédito e com valores ainda menores na transferência bancária ou no boleto. Então entre em bravojogos.com.br. Outro recado muito importante também é que nós temos agora um servidor no Discord, certo? Além do nosso Telegram e outros grupos que a gente tem, eu convido vocês a entrar no nosso servidor. Fiz uma organização bem da hora lá, espero que vocês curtam. Tem canal de voz, tem canal de texto, dá pra usar no navegador direto, no celular, ou baixar o aplicativo pro PC, pro seu Mac e tal. Então, vão lá, entre no servidor do Discord do Jogatina BG. Agora sim, vamos lá pro nosso episódio. Estamos então começando mais uma edição do nosso podcast de entrevistas aqui, e eu quero agradecer muito o Gama, né, o nosso convidado de hoje, aceitou o convite pra gente bater um papo. Eu sou grande fã do seu trabalho aí, Gama, e seja bem-vindo ao Jogatina BG. Pô, imagina, cara, que é isso, eu que agradeço o convite, e eu que sou fã do Jogatina BG. Pô, obrigado. Bom, Gama, então, já pra começar direto nas perguntas, né, e você como ouvinte assíduo aí do Jogatina, já sabe qual vai ser a primeira pergunta, né? Eu quero saber seu contato aí com o RPG e como você se descreveria como se fosse um personagem. Qual sistema de RPG seria mais interessante pra você? Cara, RPG eu jogo desde 92, né? Eu parei de jogar em 2006, uhum. E eu criei o Redomanet devido ao RPG. Caraca. E o Redomanet depois migrou pra Ludopedia. E RPG, olha, eu vou te falar que 99% das vezes eu fui mestre. Caraca. Eu não fui jogador. Eu ficava preparando a aventura durante a semana, uhum. E pensando nisso. Eu gosto de trabalhar. Mas assim, você como um bom mestre, obviamente você criava bastante personagem, né? Até sim. Pra interagir com os outros jogadores e tal. Mas, por exemplo, se você fosse jogar e quisesse um personagem pra ser uma campanha eterna, sabe? Que você quisesse participando, qual que seria esse personagem? Mago. O mago, né? Mago, gosto de mago. Então, no Skyrim, sou mago. Uh-huh. No RPG Online, quando eu jogo, sou mago. Eu curto pra caramba esse lance de magia. Olha, interessante, porque normalmente o pessoal que vem, eu sou um guerreiro, eu sou um ladino, que é o tópico de sempre aqui. Mas o mago é interessante de pensar assim, até porque mago, ele tem uma curva de aprendizagem, ele é como se fosse um euro pesado, né? Isso. Que ele demora um pouco assim pra você engatar, mas a partir do momento que você engata, você começa a fazer muitas coisas absurdas, né? É verdade, é verdade. O tempo de estudo é maior, né? Sim. Você comentou, né, que quando você criou o Redoma foi pra... Não necessariamente seja esse bloco pra gente falar sobre o seu trabalho em si, mas o Redoma, ele começou pra falar sobre board games ou tinha um RPG no meio? Ele começou com RPG. Ele começou com um grupo de RPG que a gente jogava aqui, tinha umas 15 pessoas e o grupo variava, né, entre a semana. Jogava muito D&D, Vampire, Cyberpunk, GURPS, aí um bem monte eclético. De... É, bem eclético. Depende da fase, da lua. Aí o pessoal curtia colocar alguma coisa na mesa diferente, né? E a gente postava as aventuras lá. O sisteminho, o Redomanet, né, ele gerava planilhas de jogadores. Então ele calculava toda a planilha, era bacana, viu? Sim. A partir do RPG que você veio conhecer os board games ou foi uma coisa à parte? Eu imagino que seja um caminho próximo, mas vai que é um caso diferente. Ah, cara, eu acho que foi devido ao RPG mesmo. Eu tava procurando alguma coisa do Cthulhu de RPG pra fazer uma aventura e eu caí no Google Imagens do Arkham Horror. Olha. Uma mesa montada. Eu falei, que é isso? Eu gostei. Sim. Eu cliquei na imagem e caiu no BGG. E aí, por aí, eu comecei a conhecer os outros jogos, né? Eu procurei o Arkham Horror aqui no Brasil, achei a Ilha do Tabuleiro e achei o Arkham Horror à venda no Mercado Livre lá atrás. E eu fui e comprei, cara. Não sabia o que era. Não, e pra você comprar e ter o primeiro contato com um jogo como Arkham Horror, né? É claro que, levando em consideração que você já teve um contato com diversas regras com RPG, que querendo ou não, não são tão fáceis assim, uhum. Um passo pro Arkham Horror não seria um passo tão absurdo assim, né? Parando pra pensar. É, e o grupo aqui adorou, né? Adorou. Pra quem tá incentivado, por exemplo, um Arkham Horror, ele não é um jogo que dura pouco tempo, né? Ele vai durar muitas horas, mas pra quem tá acostumado, sei lá, sessões gigantescas de RPG que duram uma tarde inteira, um dia inteiro, um final de semana inteiro, dependendo, né? É verdade, a gente virava a noite. Sim. Aqui. Esse foi seu primeiro contato, mas a partir do momento que você teve contato com o Arkham Horror, você foi seguindo atrás de novos jogos? Ou os seus amigos, assim, do seu grupo de RPG também foi seguindo pra esse caminho também? Que nada, só eu comprava. Mas o grupo seguiu a trajetória, o jogo chegava, ele vinha à mesa, né? Ah, isso é legal. Mas depois do Arkham Horror, eu descobri a Cool Stuff. Sim. E aí começou aquela trajetória de importações, né? Então chegava caixas imensas aqui. Eu trouxe Twilight Imperium, trouxe Run Wars, aquele ainda a caixa grande. Sim. Do Run Wars. E porque eu descobri a Fantasy Flight. Né? É, a Fantasy Flight durante muito tempo, né? Não que ela não seja pequena hoje, mas durante muito tempo, quando você importava o jogo da Fantasy Flight, né? Sim. Não tinha uma outra. No máximo, Avalon Hill e alguns euros, assim, mas bem mais obscuros. Escuros, né, do que a Fantasy Flight era mais vigente na época, né? Sim, e acho que devido ao meu passado com RPG, que eu gosto de temática, uh-huh. Eu fui atraído por essa questão visual dos jogos americanos, que eles têm competitividade, você tem muita interação com outros jogadores, expansão territorial, né, controle uh-huh. de área, então tem aquele combate direto, e eu gosto disso. Então, Twilight Imperium, pra mim, é o perfeito, é o top 1. Né? É o caso ideal, é o perfeito. Né? E tem um tema, né, muito forte. Sim, e pra quem tava acostumado com RPG, às vezes o RPG era muito mais focado. Normalmente o ideal, né, que seja mais focado na temática do que as regras, né? Sim, se prender às regras acaba até sendo meio depreciativo pro jogo, né? O ideal é que você viva aquele mundo, não viva os cálculos e as tabelas que você faz, né? É, você entra no mundinho, né? Sim, e isso com jogos assim temáticos, os Ameritrashes, por exemplo, o Rune Wars que você disse, né? Uhum. O Twilight Imperium, até mesmo o Arkham Horror, eles apresentam isso pra você. E a partir do momento que você criou o gosto pelos board games e você foi adquirindo, obviamente, diversos jogos, uhum. Você saberia dizer qual é o tamanho da sua coleção hoje? Cara, minha coleção não é grande. Minha coleção não é grande, não. Eu tenho... Uhum. Eu cheguei a ter em casa 400 jogos, 450 jogos. Não é grande, jogos. Mas você tem 400. Não, cheguei a ter. Mas aí, por questões de espaço aqui em casa, uhum. Hoje eu tô com 40 ou 50 jogos. Entendi, né? Deu aquela filtrada, né? Dei filtrada. Isso é interessante também de fazer, né? E a respeito, né, da sua coleção, assim, dentro da sua coleção ou jogos que você jogou, mesmo não sendo os seus, você tem os seus 3 favoritos? Eu vou até perguntar, vocês têm os seus 5 jogos favoritos, assim, que você gosta de abordar? Sempre falar, sempre jogar? Twilight Imperium 3ª edição, Twilight Imperium 4ª edição. Certo. Eu gosto do Lords of Waterdeep. Sim. Eu acho um euro de entrada, assim, bacana, com matemática. O grupo aqui joga bastante. Eu gosto de Legacy. Então, Pandemic, a primeira temporada, a segunda temporada. Gostei muito, muito mesmo. Pelo que eu entendi, né, você ter um grupo aí que gosta de imersão, né, jogos assim nesse sentido, vai ser perfeito. Porque por mais que você tenha o problema do Legacy, entre aspas, né, de você pagar uma vez e jogar apenas uma vez, mas você vive aquela experiência, né, bem... Sim, isso é como um filme, né, cara? Uhum. Às vezes você vai no cinema, você gasta R$50 cada ingresso. E aí eu levo minha esposa, minha filha, vai pra 150. Então, duas vezes que eu vou no cinema, já cobre um jogo, né? Sim. Então, não tem problema com isso, não. Vale a experiência. Você comentou aqui o Twilight Imperium, a 3ª e 4ª edição, Lords of Waterdeep e Pandemic. Quer colocar mais alguma coisa aí no... Gloomhaven. Olha, Gloomhaven. Puts, é da hora, fantástico. Hein? Fantástico. Ele é um jogo ideal, né? Pra quem gosta de jogos nesse sentido, porque ele tem muito conteúdo. Né? Sim. Ele é gigantesco, não só fisicamente falando, até por de experiência dele é gigantesca, né? Sim. E é maravilhoso. Gostei demais dele. E assim, né? Você comentou aí que Twilight Imperium tá nos seus favoritos. Eu quero saber como foi sua reação de descobrir que Twilight Imperium ia vir pro Brasil. Não sei se você foi tão empolgado quanto eu, assim, na época foi? Que anunciou. Foi, lógico. Na pré-venda, no primeiro dia, eu comprei o meu. Olha aí. É muito bom a Galápagos ter trazido e traduzido, né? Aqui em casa, nem todo mundo mundo fala inglês. Faz diferença. Eu até culpo você e o Ludocast de ter comprado minha cópia de Twilight Imperium a terceira edição, depois virou a minha quarta edição, assim, no futuro. Eu ia comprar de qualquer forma. Uhum. E agradeço pela excelente indicação aí. Opa! Né? Bom, você comentou, né, que você tem a sua esposa, a sua filha, né? Sim. E até nos podcasts do Ludocast, a sua filha volta e meia te ajudava bastante nos eventos que você participava, em alguns eventos que você ia como convidado. E como que é a sua interação jogando com a sua filha, assim? Como que ela absorveu esse hobby junto contigo? Cara, desde criança. Ela tinha 8 anos quando eu conheci esses jogos, né? Desde então, ela é minha companheira de jogatina, né? De partida. Uhum. Ela entra no grupo aqui com muito marmanjo e ela lá e não fica pra trás, não. Legal. Eu acho bacana que ela pegou o jeito. O principal não é ganhar o jogo, né? É a experiência que você tem, é saber perder, saber ganhar, seguir regras. Então, isso foi muito importante até pro desenvolvimento dela. Sim, essa até parte por social, questão social, né? Exatamente. Isso. Sair um pouquinho do celular, deixar Facebook de lado. Facebook nem tanto, né? Porque ela fala, pô, pai, Facebook é de velho. O meu negócio agora é Instagram. Isso. Outras coisas que rolam. Facebook já era. Pois é, né? Você diria que essa experiência que você teve com sua filha, com seus amigos em geral, é o que mais te empolga com board games? Sim. Ou você colocaria mais coisas além disso? Não, acho que a experiência ali em grupo, essa uhum. parte social é a mais importante, sem dúvida. Sem dúvida, é a experiência que você tem ao lado dos seus amigos, da minha esposa, da minha filha, uhum. A aproximação que tem, que o jogo proporciona, isso aí não tem preço. Ah, sim. Você comentou da sua filha, mas e também, como que é a jogatina aí com a sua esposa? Ela também gosta bastante? Também dá no mundo dos RPGs? Não, minha esposa, ela não teve esse contato com RPG. Sei. E board game, e às vezes. Às vezes, quando ela tá com tempo, com uma paciência, ela senta, joga, ela gosta de euro, né? Então, ela tem uma pegada mais de euro, ela não gosta de jogos que tem competitividade, que tem essa interação jogador versus jogador. Então, ela prefere algo mais gestão de recursos, ponto de vitória. Mas ela uhum. joga, assim. Mas minha filha é mais assídua, né? Sim, entendi. Aproveitando que tem uma pergunta do Matheus, do Espírito Santo, ele pergunta assim, você já pensou em criar um jogo de tabuleiro? Já. Eu tenho alguns engavetados aqui. Inclusive, acho que sua primeira experiência foi uma versão de Arkham Horror no universo de DC, né? Foi. Não, DC não. Marvel, DC, Image, isso. Tinha tudo. Era um inferno, tinha tanta peça. Você acha que essa vertente de mestrar muito tempo as aventuras de RPG te trouxe essa sensação de também querer criar os board games? Acho que sim. Às vezes nem tanto criar um board game do zero, uh-huh. mas sim adaptar um board game pra uma temática que eu gosto. Ah, isso é legal, né? De você gostar de um assunto e ter um jogo daquilo, né? Quem não fica empolgado quando tem um conteúdo sobre uma mídia que você gosta, né? Sim, exatamente. Então eu aproveito as regras, só mudo a temática, e eu mudo uhum. alguma coisinha ali, outra, pra encaixar a temática naquele mundo. Mas hoje em dia eu nem tenho mais tempo pra fazer isso. Quem tem tempo, né? Pois é. Cadê o tempo? Ah, tem uma pergunta aqui do Beto, Rio de Janeiro. Uhum. Ele pergunta como é acompanhar de perto as mudanças do mercado aqui no Brasil, dos jogos, né? Porque você começou no Redomanet, uhum. ainda tá, na época ainda existia o Willy do Tabuleiro, e hoje como cresceu esse mercado, né? Cresceu muito, e a evolução é visível, né? Uhum. A gente olha pra... Eu nem vou falar de 10 anos atrás, mas de 5, 6 anos atrás pra hoje, o mercado nacional ele já tem uma relevância. As editoras lá de fora, o trabalho que as editoras nacionais fazem em trazer esses jogos para o território nacional é muito importante. E antigamente, pra você ter um jogo, tinha que importar, não tinha jeito. E de vez em quando, até quando a Galápagos trouxe lá o Summon Wars, aí depois uhum. veio o Zombicide, foi uma mudança ali, começou ali, né? Então a gente acompanhou, hoje em dia não tem como acompanhar todos os lançamentos e não, ficar por né? dentro de tudo, até mesmo pra gente ali na Ludopedia, aquela parte de lançamentos, né? A gente conta com o apoio da comunidade, porque é difícil até mesmo pra gente ficar acompanhando o que tá lançando, o que foi anunciado. Sim. Tem vários canais, enfim. Mas é muito legal. Imagina assim, tipo, pra quem tava na época e o Redoma, né? Ele foi mais uma atividade mais pessoal e agora o Ludopedia, ele tem não só você, o Emerson e o Vegeta, virou uma atividade profissional, né? Que vocês têm tem muita coisa nesse sentido que a gente vai até falar mais pra frente, mas é interessante de ver que hoje a gente tem uma quantidade de lançamento que todo ano supera o ano anterior, né, de lançamento, de pessoas entrando no hobby também, isso é bem legal. Do ano passado pra esse ano, a questão de lançamentos, né, com jogo base, expansões, aumentou em 60%. É. Então, de lançamentos do ano passado pra esse ano, teve um aumento de 60%, é muita isso coisa. Isso que não acabou o ano, né? Ah, não, desculpa, de 2017 pra 2018, teve um aumento de 60%. Ah, faz sentido. É, eu acabei de fazer a apresentação do prêmio Ludopedia com esse número. Então... Aproveitando aqui, né, você comentou de diversos jogos, até deixar aqui uma cutucada aqui por parte do Yuri de São Paulo, perguntou quando você vai chamar ele pra jogar Toilet Imperium, quarta edição. Ô, rapaz, bora aí. E agora eu faço uma pergunta de fato aqui, que é, qual que é o seu designer favorito? Cara, eu gosto do Christian Peters, que é do Twilight. Assim. Mas não pelo designer em si, mas pela história que ele teve na fundação da Fantasy Flight, né? Sim. Mas os demais, eu não gosto do designer, eu gosto do produto final. Ah, é, faz então, sentido. Então, às vezes você gosta de um designer, mas tem um jogo que é melhor que o outro, é que nem um filme, né? Uh-huh. Às vezes você gosta daquele ator, mas nem todos os filmes daquele ator são bons, chamam a atenção. Eu considero a mesma coisa com os designers. É, faz sentido. Eu também gostaria de ter essa visão, mas apesar de ter alguns designers favoritos, mas é legal de ver assim, dessa maneira. Sim. Uma próxima pergunta aqui, na verdade, são duas perguntas do Thiago Cares de Cubatão. Qual seria o jogo que você faria deixar de existir? Oh, God. Alguns. Alguns, né? Warriors é um deles. Olha. Warriors não desceu, tá? Não desceu. Eu joguei uma vez, eu falei, meu Deus, precisa acabar logo. Você chegou a jogar o Dice Masters? Não. Não por causa do Warriors. Se não curtiu um, tu vai meio que não curtir o outro. É, né? Mas aí é gosto pessoal. Tem um grupo aqui em casa, joga. Saquei. Só não jogou fora porque o pessoal joga. Ah, não. Não, não, eu não tenho. Alguém pode trazer aqui e jogar, não tem problema nenhum. E o Thiago Carlos também pergunta qual que seria o jogo que você faria ganhar uma nova versão, como, sei lá, o Twilight Imperium teve. Rune Wars. Rune Wars, né? É verdade. Faz tempo que a Fantasy Flight não tá pegando esse universo e criando muitas coisas, né? É, ele é no Terrinoff, né? Aham. Uh-huh. Então ela criou até outros jogos, mas de miniatura, mas não aquela pegada Sim. do Rune Wars, assim, que era... Jogos épicos, é um né? jogo temático, né? Um jogo épico ali, mas ela acabou criando no mesmo tema, mas não na mesmo tipo de jogo, mesmo estilo de jogo. É porque a escala dele, né, é bem maior do que os outros jogos, assim. Sim, né? Sim. E pra quem gosta de jogos épicos como Twilight Imperium, Rune Wars é muito indicado, né? O Arkham Horror também teve uma nova edição agora. Eu não joguei, mas eu não senti aquela vontade de jogar, assim. Não, me pegou, não sei. Porque eu tenho aquela da segunda edição, gosto demais dele. E quando veio a terceira edição, eu falei, ah, parece que eles simplificaram demais. Talvez seja uma tendência do mercado, né? Querer simplificar até pra abranger mais público, Sim, né? Aí quando lança um Gloomhaven que não tem nada de simples, você fala uau. É esse. Aqui, pra gente encerrar esse bloco, né, e até comentei com o Emerson quando ele participou aqui, que você e ele, né, tinha toda essa vertente de metal melódico, né, de música, assim, nesse sentido, bandas, Iron Maiden e tal, e eu quero saber aqui, na verdade, eu e o Lucas Lopes Moreira, quer saber qual que é o seu estilo de música favorito. Cara, eu tô ouvindo muito death metal melódico, aquelas bandas suecas, então eu gosto muito de Arch Enemy é muito bom. Nossa, eu tô assistindo hoje. É muito bom, aquela música Nemesis, pra Sim. mim, é fantástica. É a música que você tem mais ouvido recentemente, então? Sim. No carro, tem lá. Ah, na sim. Na playlist. Slaying the villain. Começando então o segundo bloco, vamos falar a respeito do portal Ludopedia, né? Acho que talvez quem não sabe, né? O portal do Ludopedia é o maior portal de jogos de tabuleiro da América Latina. Isso é um mérito aí da equipe, né? Dos administradores da Ludopedia, como é o caso do Gama, também do Emerson Lopes e do Carlos Vegeta, né? Ele, obviamente ele odeia que fala dessa maneira, mas é o Vegeta. E muita gente aqui quer saber quando volta o Ludocast. Eu fiz essa pergunta pro Emerson, mas muita gente ainda pergunta pra você. Putz, cara, isso é com o Emerson. Não tem jeito. Ah, entendi. Mas é como o Emerson falou, tem o Jogatina BG, tem, meu, Tabulices, tem o Nordcast, que é extremamente divertido. Sim. É, tem outros podcasts aí que o Ludocast não faz falta, cara. Não faz falta, não. Muita gente que mesmo me perguntou, o Roberto Santos São Paulo, o Paulo Toledo, o Matheus, o Alessandro, o Clauber Miranda, o Lucas Lopes, o José Carlos, o Andrei, e mais uma galera perguntou aqui, inclusive deram sugestão de vocês fazerem temporadas, nem que sejam episódios bimestrais, trimestrais pra voltar, sabe? Beleza, bom, fica aí a sugestão. Não é por falta de vontade, não. É mais pela correria. Quando eu conversei aqui com o Emerson, eu falei bastante sobre o Ludocast, da influência que vocês tiveram pra gente criar o Jogatina BG, inclusive, influência pra eu comprar meus jogos favoritos até hoje, né? Então, agradeço de coração sempre. Meu Deus. Assim, e volta e meia eu reescuto mesmo. Não faz isso. Eu falei, né, porque o podcast do Twilight Imperium eu escutei pelo menos umas 3 ou 4 vezes e eu sou desse de reescutar podcast que eu gosto, então... Boa. Mas, Gama, sobre o Ludopedia, né, não explicando necessariamente a origem aqui, mas como que foi chegar uma coisa tão monstruosa como o Ludopedia hoje pra vocês? Como que é essa sensação de estar num portal onde muita gente acessa, com muitas pessoas participando, muitas pessoas interagindo, criando conteúdo, e como que é essa sensação pra quem tá lá por trás das engrenagens? Cara, a sensação é a melhor possível, né? Cada usuário que entra, faz alguma interação, ou faz uma avaliação de um jogo, participa de alguma forma, qualquer funcionalidade, pra nós é muito bom, né? Cada usuário novo que chega, pra nós é uma conquista. Sim. Então, o trabalho, ele é difícil, ele não é fácil. Desde que a gente implantou a Ludopedia, eu, Emerson, Vegeta, a gente trabalha diariamente pelo menos 2 horas por dia, de domingo a domingo. Então, independente do outro trabalho, nosso trabalho normal, né? Com o que a gente traz o leite para as crianças, que não é a Ludopedia. Então a gente tem essa dedicação diária. Acho que poucas vezes um ou outro tirou uns 3 dias de descanso, uma viagem, alguma coisa do tipo, mas sempre ali fazendo alguma coisa, interagindo com a Ludopedia. E o crescimento pegou a gente de surpresa, né? Eu imagino, né, que veio como uma atividade mais pessoal e, como eu disse ali, virou profissional e o crescimento deve ter, de certa forma positiva, assustado vocês, assim, sabe? Assim como o crescimento do lado positivo, a gente tem também um crescimento de responsabilidade, porque tem muita gente que trabalha ali, que a gente pega lojistas, a gente pega o pessoal que movimenta ali, né? E acaba usando a Ludopedia como fonte de renda. Então a gente tem muita responsabilidade com isso. Sim. E tem um lado negativo também. Quando você aumenta, você começa a ter haters, você começa a ter uma busca incessável por falhas, por coisas negativas, né? Seria interessante, né, se você parar pra pensar, que fosse só um site, assim, né, que tivesse um bloco de comentários, um bloco pra falar do joguinho e pronto, né, mas vocês não se contentaram com isso, né, não. Quiseram crescer cada vez mais, assim, e ter mais possibilidades de ser um realmente, onde a pessoa hoje entra, que é a pessoa que tá mais inteirada no hobby, vai entrar no Ludopedia pra ver o que tem de novidade, onde vai comprar seus jogos na maioria das vezes, né. Exato, e às vezes a gente recebe muita crítica ou reclamação, por que que a gente abriu uma empresa, por que que a Ludopedia não é só uma comunidade, assim, pega por exemplo, outros sites que não tiveram esse viés, né? Tiveram esse direcionamento de se profissionalizar de alguma forma para poder sustentar infraestrutura, para sustentar segurança, para sustentar toda a parte de desenvolvimento, que é cara. Esses sites não existem mais. Então você pega qualquer site aí, que era da comunidade, que era gratuito e cara, não se sustenta. É, eu digo mais ainda, que seja produtor de conteúdo, se não tiver no mínimo um comentário para ser um combustível, não se sustenta, sim, né? Sim, claro. Isso que é uma escala bem menor do que um portal como o de vocês, né? É, a gente tem uma infraestrutura pesada, grande, né? Uhum. Até, eu não lembro, teve um usuário que falou, pô, o problema foi ter esse CNPJ no rodapé. O que a gente pode falar é, se não tivesse CNPJ no rodapé, não teria Ludopedia. É. Então, não tem escolha. É que o pessoal às vezes não entende, né, que existe evolução das coisas, né, e querendo ou não, hoje o Portal é, só é graças a essas escolhas e decisões que vocês fizeram. Sim. E essa questão de profissionalização, né? Teve muitas mudanças de infraestrutura que, nesse caso, tá atrelado às escolhas de vocês e muito do trabalho ali, até em questão de tecnologia, assim. É grande parte do Vidita, né? Que tá nessa parte de tecnologia, assim. E graças a essas opções, hoje a gente tem muita funcionalidade. Por exemplo, qual portal teria como padrão você poder enviar seu podcast, ter um servidor lá? Ninguém tem essa noção que tem um custo gigantesco sobre isso, né? E vocês têm até o programa de apoiadores e tal, que ajuda o site a se manter, né? Não só isso, né? Como uma forma de renda, mas também uma forma de manter a base, né? De ter uma base sólida para que no futuro, sei lá, o site tenha um problema e fique um mês sem abrir, sabe? Então o pessoal não tem essa noção que as coisas escalam e quando escala você tem responsabilidade maiores, né? Claro, claro. E outra, na sexta-feira retrasada, eu não sei quando vai sair esse podcast, mas a gente foi obrigado a fazer uma manutenção de servidor. Porque ele acabou ficando um dia fora e quando voltou ainda tinha uma série de bugs pra gente corrigir, né? E a gente teve muito cuidado em olhar cada leilão que tava acabando, mudar a data dele. Todo o trabalho do Fale Conosco por trás da Ludopedia, ele é muito extenso. Muito extenso. Tanto que o pessoal tá brincando que a gente conseguiu uma inteligência artificial da Amazon pra atender no Fale Conosco, que é a Alexa. Eu vi. Eu achei muito legal. Me respondeu lá, Alexa, eu. Caraca, que da hora. Então a gente tem uma pessoa responsável pelo Fale Conosco hoje. Porque se a gente parar pra olhar o Fale Conosco, cara, a gente não faz mais nada. A escala é tão grande, né? Que três pessoas hoje, se fosse só apenas três pessoas, assim, sem você, sei lá, ter pagar às vezes por um designer, né? E ficar só por conta de vocês, isso não teria a escala, né? Essa que é a coisa. As coisas crescem e vocês também têm que crescer, né? É igual um jogo, assim, você tem que crescer, mas você tem que ter uma base sólida pra você manter aquela estrutura, né? Isso, e às vezes a gente faz uma funcionalidade estruturante, né? Uhum. E no primeiro momento, as pessoas não entendem qual que é a vantagem em cima disso. Isso vem com o tempo. Com o tempo que a gente consegue ir provando e melhorando aquilo. Nada que a gente implanta é aquilo pro resto da vida. É apenas um embrião pra que aquilo evolua. Pois é, né? E quanta evolução teve aí, principalmente aí nos últimos 2 anos aí, teve mais mudança do que toda a história do site, né? Se você parar pra pensar. Sim, teve bastante mudança mesmo. E sempre visando toda a parte de interação com os usuários, né? E a gente tem números, a gente acompanha diariamente as estatísticas, tem analytics rodando por trás, então a gente olha isso pra ver onde que tá pegando, onde que a gente precisa colocar nossa atenção. E às vezes são coisas que quem, por exemplo, é acostumado a olhar o fórum, a olhar principalmente essa parte de fórum, não percebe. Uhum. Porque tem outras funcionalidades por trás rodando que a gente precisa ter atenção total ali. E o fórum é, lógico, uma parte importante, tudo, mas ele não tem tanto acesso quanto o restante do site. E é um dos que dá mais trabalho pra gente. Eu imagino que, por conta do crescimento, e vocês tiveram que estudar muitas coisas também, né? Seja aprender essa questão do SEO, né? Pra melhorar a questão de buscas no Google e tal. A questão também de ter toda a parte de tecnologia, que eu acredito que o Vidita aprendeu muita coisa nesse sentido, né? Aprendeu coisa demais. Aprendeu e garanto que muito disso, né? De você ter ido atrás desse sonho, né? Querendo ou não, de fazer essa estrutura gigantesca, te possibilitaram pra vocês grandes feitos fora do Ludopedia, né? Eu imagino que seja isso pra você, pro Emerson também, pro Vidita, né? Sim, o aprendizado é diário. Uhum. Todo dia tem uma coisa nova que aparece e a gente tem que atuar com muito bom senso. Sim. Por mais que a nossa atuação num primeiro momento não seja popular, mas para um segundo momento a gente está resguardando uma série de assuntos, questões bem delicadas e a gente não pode expor. Então, toda a reclamação, ofensas que a gente recebe não são poucas. São de poucas pessoas, mas com muita intensidade. Uma minoria muito vocal é complicado, né? De se lidar, né? É, às vezes você tem uma funcionalidade ou algo novo que ele está atraindo pessoas novas do hobby, você tem, sei lá, 40 mil pessoas navegando por aquilo e você tem 10 reclamando. O barulho que essas 10 fazem é muito maior. Sim. E é o que acaba te desviando a atenção de procurar a evolução, entendeu? Você tem sempre que dar 2 passos pra trás e falar, opa, será que a gente tá errando? Então vamos prestar atenção no que tá acontecendo aqui e tentar extrair algo de bom. Então muitas vezes a gente sofreu ataques e dali surgiram outras atividades, né? Uhum. Teve, por exemplo, agora o prêmio de mídia audiovisual infantil. Sim. Surgiu de uma reclamação de poucas pessoas, mas que chamou atenção, entendeu? Então a gente acabou criando essa... uma oportunidade. Sim. São oportunidades, né? E foi bem interessante a forma que vocês fizeram, que deu a resposta, que foi satisfatória pelo menos para a maioria do pessoal, e eu achei interessante que, como na maioria das vezes escutaram, né? A comunidade. Às vezes o pessoal acha que vocês não escutam, não estão de olho, assim. E inclusive é um assunto meio delicado que a gente pode até abordar. E você, na verdade a gente tá até abordando aqui, que é a questão da moderação, né? Que muita gente encara como punitiva demais. E o que vocês estão evitando não é nem simplesmente tipo, nós temos o poder de fazer isso, não, e vamos fazer, né? Tem muito mais uma questão, às vezes até jurídica, ou até mesmo de buscar que não seja um ambiente tóxico, né? E muita gente encara isso como, é só simplesmente eles aplicando o poder deles e não respeitando o usuário, né? Eu sei que é assunto delicado, mas não sei como que vocês ainda por trás das engrenagens encaram isso. Cara, a pior coisa que se tem pra fazer é uma moderação. É a pior. Uhum. Você não vai agradar todo mundo. E você tem que ter nuances de olhar o que está sendo moderado. Não é censura. Por exemplo, você não vai no shopping lá, tira a roupa e tá tudo bem. Se alguém for lá e falar algo com você, eu fui censurado. Não, existem leis, existem regras. Sim. Então a gente precisa seguir essas regras, né? A Ludopedia não é um fórum aberto que entra qualquer um lá, sai xingando e falando o que quer. Não é isso. É. A gente tem responsabilidade, principalmente com os alvos. Porque se fala muito de eu não pude falar isso, mas o que essa fala prejudicou no alvo, né? O que são pessoas que tem por trás ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu imagino, assim, que ainda mais que hoje os ânimos estão bem aflorados, né? Muita gente aí aproveitando, sei lá, coisas por fora, e hoje cada vez mais as pessoas estão mais inflamadas em questão de discussão pela internet e tal. E isso também implica em usuários usar esse tipo de comportamento no Ludopedia, né? Uhum. E o pessoal encarar isso como uma coisa negativa, e às vezes vocês estão fazendo mais um benefício de não dar poder, né? De não deixar aquela pessoa que é tóxica ter um palco pra ela, e simplesmente moderando, né? Fazer uma coisa, sei lá, excluindo um comentário ou uma coisa nesse sentido, né? Sim, sim. É que não dá pra gente falar ou abrir tudo que acontece, né? Mas tem muitas coisas nos bastidores que envolve justiça, envolve processo, envolve... A gente já pegou casos de assédio sexual, assédio moral, roubo à mão armada, por exemplo, atos trocas, ou até mesmo um anúncio pessoa com pessoa, tem muito problema. Tem muita coisa boa aqui. A maioria não dá problema, mas quando dá, a gente tem uma preocupação muito grande em respeito aos usuários, entendeu? Porque as redes sociais hoje, não é na Ludopedia não, qualquer rede social, ela tem essa cultura do ódio, essa cultura do ou é tudo ou é nada, não existe meio termo, os outros estão errados. É engraçado, né? Que às vezes a gente é taxado, pô, mas você me censurou. Mas eu censurei porque você tava censurando outra pessoa. Então, é muito delicado isso. E a gente não quer ter um ambiente tóxico. Não adianta, cara. Você entrou aqui... Falta pra muita gente humanidade, né? E é complicado, assim. Eu sei que é um assunto delicado de tratar aqui. Na verdade, eu queria mais falar sobre o Ludopedia, mas é interessante saber de vocês aí como que é essa coisa. E às vezes o pessoal acha que é só vocês são robôs e não tem coração, né? Não. Cara, a coisa que eu mais odeio é ter que moderar. Uhum. É a coisa que eu falo, eu paro e penso, meu... Por que esse cara falou isso? É. Mano, não precisa disso. Se ele tivesse frente a frente com a pessoa, com certeza ele não falaria isso por respeito. É muita coisa que, se às vezes você fala pessoas de mais de 30, 40 anos agindo como 12 anos, cara, pelo amor de Deus. Uhum. A gente tem que ter uma sensibilidade muito grande. A gente recebe muita crítica, assim, nós somos quem mais apanha. Mas a gente tenta ao máximo blindar todos os outros usuários. Então pode bater na gente, não tem problema. Tem problema. Pode xingar, fazer isso. Na verdade, eu recomendo não xingar e ser uma pessoa melhor, sabe? Eu também, mas estamos aí, né? Internet, né, cara? É isso aí. Pois é. Então, antes bater na gente do que ter essa agressão entre eles. Então a gente chama a responsabilidade pra cá pra evitar que aconteçam coisas que, meu, é que assim, realmente a gente não pode abrir. Mas o universo de problemas é muito grande. Sim. É muito grande. E eu digo pra essas pessoas, cara, seja melhor, você consegue. Então, às vezes você vê uma análise, um review, cara, que fantástico. Uma discussão de estratégia. E é muito legal o fórum da Ludopedia, quando o pessoal entra lá na parte de regras. Pô, gente, eu não entendi isso, me ajuda. E você tem o pessoal ali ajudando e explicando o que acontece. Meu, isso é fantástico, fantástico. Eu leio os tópicos, eu falo, nossa, olha, eu aprendi um negócio novo hoje. Olha que legal. Mas aí vem aquele bendito ou maldito assunto que, meu, dá pra viver sem isso, entendeu? Sim. Não precisa. Ele passa da linha do bom senso. Olha, eu vou deixar parabéns aí por vocês, porque eu não teria tato pra isso, né? Você administra um grupo, né? É, eu administro um grupo no Telegram e sempre tô de olho ali pra pessoal não infligir nenhum problema, assim, não prejudicar ninguém, que seja um ambiente saudável, e quando tem a possibilidade de a pessoa tá sendo tóxica, eu simplesmente faço o banimento, assim, e é uma coisa que pra vocês, como é um portal, é bem diferente, né? Isso que é, não tem como escalar da mesma maneira. É, às vezes o pessoal acha que é, meu, tô usando aqui, eu posso fazer o que eu quiser. É um direito meu. Não, cara, isso é, não é um direito seu. Você não pode entrar num fórum de qualquer empresa e começar a xingar, falar, vide onde você trabalha. É. Então, quem tá escutando aí, imagina você trabalhando no escritório, em qualquer local, no comércio, indústria, e você começar a usar o e-mail lá pra falar, atacar um outro colaborador, ou ter um problema de assédio, falar mal de alguém, daqui não existe. O problema é essa questão das pessoas estar por trás de um usuário fake, né, de um usuário que não existe e achar que tem o poder de fazer isso, né? A gente sabe quem são, sabe. Às vezes é banido, volta com outro usuário, mas a gente sabe quem são vocês. É, fica esperto aí. Então, não tem jeito, mas eu falo, quando eu tenho que moderar, dói, cara. Dói porque é tempo que a gente vai levar, que a gente poderia estar fazendo outras coisas, é algo que você pensa que, meu, pra quê, cara? Tá prejudicando pra alguém, quê? Né? É complicado. Mas, Gama, saindo desse assunto, opa, delicado, agora, o Roberto San de São Paulo perguntou se vocês têm uma estimativa de lançar o aplicativo do Ludopedia pra Android, iOS, pras pessoas registrar suas partidas. É previsto isso pra vocês ou vocês nem pensam nisso? Pensamos sim, em app, e inclusive tá na nossa lista de desenvolvimento, que deve ter mais de 2.000 itens. Fora a lista de bug. É o que a gente já falou. Quando você parte para essa solução de app, né? A gente precisaria contratar desenvolvedores. Então, primeiro, sim, antes de você ir pro app, você tem que preparar toda a parte de API. Então, de API ali, onde você tem que disponibilizar isso. Inclusive, muita gente perguntou que, por exemplo, o Deep Evil de Porto Alegre, ele perguntou quando sai a API, justamente para muita gente quer, às vezes, fazer um aplicativo que usa a base de dados e outras coisas nesse sentido, né? É, tem. A gente pensa muito nisso. E não é porque a gente não quer. É devido a nossas limitações mesmo. Pra gente fazer apps, né? Por exemplo, eu tenho que ter um desenvolvedor Android, tenho que ter um desenvolvedor iPhone. Tem programas que compilam pros dois, mas não fica nativo, né? Então tem teste, cada funcionalidade você tem que testar em cada ambiente desse. Você tem que subir uma correção, tem aprovação da loja. Enfim, tem uma problemática que você ganha por algo que a gente ainda não sabe qual é o futuro. Então, como a gente trabalha com TI, trabalha com tecnologia, o app, hoje, ele é muito utilizado, mas tem uma tendência aí que não é mais essa utilização de apps, né? Uhum. Então, a gente fica no meio do caminho. Quanto que eu vou ter que investir e qual retorno isso vai me trazer? Então, facilmente, o investimento de um aplicativo vai mais de 10 mil reais. Que é caro, né? É caro, é caro pra caramba. E pra manter depois, né? Então a gente tem que dar esse passo com muita certeza que esse é o caminho. Uhum. Eu acho que a gente ainda tem muita coisa pra fazer no site, em funcionalidades, antes de entrar nesse mundo, né? Mas a gente pensa, não é descartado, que a gente ainda tem outras prioridades. O ideal pra vocês é ter sempre a melhor experiência pro usuário, né? Sim, claro. A gente lançou a Home agora, né? E a gente criou ela de uma forma, cara, que você consegue mudar ela como um Lego. E a gente tem estatística de tudo quanto é lugar ali. Sim. É, tá muito legal. Só que a gente ainda não conseguiu parar pra adequar a home. Tem até uma ideia que a gente tem de cada usuário ter a sua própria home. Toda essa parte foi pra criar isso. A gente ainda não lançou porque a gente tem outras prioridades de infraestrutura. É, até porque o trabalho principal de vocês não é isso, né? É muito... É um trabalho... É uma atividade de hobby, mas profissional. Só que ainda assim não é, é primária, né? Sim, é. Não é... A gente não vive disso. Inclusive, o Gustavo Rocha, ele perguntou quanto tempo, né, vocês se dedicam? Você meio que respondeu seria umas 2 horas por dia, mas... No mínimo. E você acha que... Ele até perguntou assim, se vocês acham que um dia vocês vão viver apenas do portal? Nunca! Quem sabe quando a gente se aposentar, tá tão longe assim, não? Quem sabe, né? Mas ainda não dá, ainda tá muito distante essa realidade mesmo. Na verdade, de uma forma geral, é difícil de viver de board games, né? Muitas editoras abrem, fecham e... Sim. Não é um portal do Ludopedia como o Ludopedia que vai viver e vai ganhar muitos dinheiros, né? Não é isso. Quantos portais, quantos aplicativos surgiram de board game ou de game em si e fecharam, né? Então, é complicado. Mas estamos aí. Estão firme e forte. O Renato do Tábula Quadrada perguntou: o que você faria com seu tempo livre se não houvesse a Ludopedia? Cara. Acho que eu ia assistir mais Netflix. Aí o Thiago Cares perguntou aqui: qual foi a coisa mais maluca, não questão de ofensiva e de pessoas assim, mas qual a coisa mais maluca que você viu num portal? Meu Deus, todo dia. Aí você quer a do dia, da semana? Do... Teve alguma memorável? Tem coisas memoráveis. Teve uma que a gente recebeu, um Fale Conosco, um cara reclamou, ele era um vendedor, e ele pôs o produto dele lá certinho, tava vendendo tudo, e ele começou a mandar Fale Conosco assim, um atrás do outro. Eu acho que o portal é horrível, acho isso, acho aquilo, porque tem um cara que fica me perguntando quanto é o frete, se o produto tá bom, se tá lacrado ou não. Uhum. Eu não admito isso. Não pode fazer essas perguntas. Esse portal não funciona, vocês têm que banir esse cara que fica perguntando isso pra mim. Meu Deus. Então, cara, e ele mandou acho que uns 10 Fale Conosco seguidos, sabe? Indignado que as pessoas perguntavam sobre o produto. Aqui, novamente com o Thiago Cares de Cubatão, ele pergunta assim, se você não fosse a questão de board games ou de RPG, você teria um fórum de outra coisa? É possível. É possível. Não sei do quê. Não estaria parado, né, de certa forma. Não estaria parado, não. Minha cabeça fica... funcionando e buscando outras coisas assim, constantemente. Mesmo na Ludopedia, a gente fica pensando no que pode melhorar, quais são outras coisas que a gente quer, e dá até desespero, porque cada ideia nova cresce a nossa planilha de pendências. Entendi. Eu até comentei, né, com o Emerson aqui, que vocês na época fizeram o Redoma Offline, né? Isso. Que foi o Redoma Box Offline, Redoma porque foi Box o Cafan Box. Eu acho que talvez da equipe, você é o que mais participa de eventos no geral, né? Sim. E não bate uma vontadezinha de fazer um evento? Não bate. Cara, dá um trabalho que... Dá mesmo. Meu, tem que bater palma pro pessoal que faz evento, porque é difícil, viu? E também, com o crescimento do hobby, você vê muitos eventos surgindo, né? Isso é muito legal também, né? Ainda bem, né? Ainda bem, não só ser... eventos puramente sobre jogos, mas também eventos de representatividade, como Se Joga, Lady Lúdica, né? Muito legal. Muito legal todas as iniciativas. A gente apoia todas elas. E aí fica um recado. Quem tiver um evento, quer publicar, quer divulgar, a Ludopedia é um espaço aberto, a gente tem um local lá que a gente coloca todos os eventos sem distinção. Inclusive o Jogatina BG também faz isso nos podcasts, então fica a dupla indicação aí pra vocês. Opa. Que fazem evento. Sempre, quanto mais melhor e vamos lá, tem sempre. Sim. E tem o DOF, né, que atingiu um tamanho... Nossa, muito legal. Quem diria que existiria algo assim. E surgiu no Rio de Janeiro e agora é uma escala... nacional, né? E São Paulo ainda maior, né? Isso. Parabéns ao Brasil, né? Aproveitando aqui, pulando para um tópico que eu acho que tem muito a sua mão no meio, né? E é uma coisa bem interessante, porque são algumas iniciativas que o portal faz. Não só ter a estrutura, os fóruns e funcionalidades, mas também ter o caso como a premiação Ludopedia, uhum. Olimpíadas, né? Que vocês fizeram, ter a campanha Doe Seu Sangue, até mesmo para jogar futebol americano, que eu sei que você gosta bastante, né? Sim. Isso veio de você mesmo ou a equipe em geral faz isso? A ideia parte de qualquer um dos três, eu nem lembro. Uhum. Que cada ideia é essa, mas qualquer ideia é discutida nos três, né? Então Sim. A gente sempre trabalha junto, mas a parte operacional desses assuntos aí, geralmente é o que toca. Legal, né? É uma coisa que eu acho que, reparando até pelas atividades e tal, inclusive eu participo lá da liga da NFL, né? Que você faz todo ano, apesar de sempre ir muito mal. Pô, somos dois, mano. Nossa senhora, como eu sou ruim, né? Inclusive, fico adendo, né? Se você curte NFL, assim, todo ano o Gama abre lá um grupo que o pessoal participa fazendo suas apostas. É bem uhum. simples a ideia, mas é muito divertido. E inclusive, se você curte futebol americano, venha participar esse ano, porque é muito, muito divertido, muito legal. É legal, legal sim. Mas Gama, sobre essas iniciativas, eu acho que talvez o foco aqui, até por a gente estar próximo da cerimônia de entrega, eu quero saber aí como que foi essa iniciativa da organização Ludopedia criar o prêmio, né? O prêmio Ludopedia, que desde 2014 vem premiando jogos uhum. e a partir de umas edições vem premiando a além de jogos, também os criadores de conteúdo e outras Sim. coisas. Como que é ter essa abordagem e como que é ter a resposta do público quanto a isso? Quando surgiu, né, a gente sempre teve aquela ideia de que pra você fomentar um mercado, uh-huh. qualquer nicho, uma premiação ela ajuda muito. Mesmo porque como a gente tem muitos lançamentos, acaba sendo uma consultoria. Uh-huh. Olha, tem muita coisa legal. Mas tem isso aqui que você pode começar por aqui. Então é uma indicação, uma premiação, parabenização de todo o trabalho que editoras, que canais de conteúdo fazem. Quando a gente começou a premiação, a gente não pensou que chegaria nesse ponto. Em nenhum momento a gente falou, pô, um dia vai ter um troféu, uma cerimônia que a gente vai entregar ao vivo. Foi mais por fomentar mesmo o mercado. Não tinha essas divisões de selos que nós temos hoje, uhum. Né? Porque nem tinha a quantidade de jogos suficientes para isso. Então a gente agrupava tudo num lote só e fazia a premiação. Com jurados, com o público, acho que a participação dessas duas vertentes é extremamente importante para isso. Uhum. Você ter só jurado, a gente não queria que causasse uma impressão de panela, de que era um acordo feito entre as pessoas, tanto que tem jurado que a gente não conhece pessoalmente. Uhum. Então a gente pega aquelas pessoas que mais se destacam no hobby, principalmente na imprensa, na geração de conteúdo, a gente convida essas pessoas, tem todo um esquema de pontuação, tem pessoas que a gente nunca conversou, mas ela é importante pro hobby. Então a gente faz essa banca de jurados com essa preocupação da credibilidade. Você tem uma noção de quantas pessoas dessa banca de jurado participam normalmente? 40 pessoas, e aí do Brasil inteiro. Aí não tem distinção nenhuma de local onde tá, de qual tipo de mídia faz, sexo, cor, raça. Legal. Cara, todo mundo é muito bem-vindo. Basta ter trabalhado, né, na geração de conteúdo, na mídia, e não ter participado na produção dos jogos. Isso é um requisito. Uhum. Também seria injusto você pegar uma pessoa que participou, sim, de uma tradução ou de um lançamento, é autor de um jogo, como jurado para ele mesmo. Então não é legal. E a parte do público, que como a gente tem um público, tem crescido e tem surpresas que o voto do jurado, a análise técnica ali do jurado, não é a mesma do que o popular. Uhum. O trabalho da editora em divulgação, em quantidade de jogos no mercado, então quantidade de títulos que vão para as mesas, né? Isso faz uma diferença grande. Isso é muito interessante quando você compara os resultados. E cada vez mais a gente tem tido diferenças entre o voto público e o voto do jurado. Eu acho que o ano passado foi o caso que teve, né, com o Great Western Trail ganhando o jogo Expert. Isso. Os jurados e o Terraform ganhando no público, né? Isso foi legal também de saber. Exato, e esse ano tem mais. Olha aí, eu tô muito curioso, mas eu vou esperar o dia 27. Tem que esperar, não tem jeito. Eu tentei extorquir aqui o Gama, mas não deu, gente. Na realidade, quem pensou na premiação ao vivo nem foi da Ludopedia, foi o Bôscolo. Sim. Foi o Bôscolo lá no Além do Muro, ele falou, olha, vocês têm que fazer uma premiação, hein? Aí a gente ficou com aquela sementinha na cabeça, né? Aí tem logística, o DOF abriu o espaço pra gente fazer essa cerimônia lá, o que a gente agradece demais, a organização do DOF. E aí foi a busca por troféu, toda a parte de apuração, a ferramenta de pesquisa, como que a gente seleciona os jogos, como que categoriza os jogos, né? Isso às vezes dá muita confusão. Pô, esse jogo eu acho que é expert, mas foi pra família. Então a gente sempre manda a lista dos jogos para as editoras e para os designers quando é nacional. E fala, olha, vocês estão concorrendo com esses jogos, nós classificamos dessa forma. Tudo bem? Vocês concordam com isso? Legal essa curadoria, né? É, então, a gente recebe o retorno das editoras e assim, gente, 100% das editoras respondem. E falando, olha, eu acho que esse jogo não se encaixa no Expert, se encaixa no Família. Pô, legal que você colocou esse. Até editoras menores falam, pô, que legal que você lembrou da gente. Então, uhum. Cara, tá todo mundo junto, tá todo mundo aí. Com essa resposta, a gente faz essas categorizações, né? Pô, muito maneiro. Mas dá trabalho, mas é muito gostoso. É, eu imagino, né, que é gratificante não só na primeira parte, assim, quando o primeiro era um pouco menor, ainda já era gratificante, mas agora vocês terem a possibilidade, as pessoas estão interessadas em saber o resultado e participar. Sim. Todas essas campanhas que vocês fazem, não só no Prêmio Ludopedia e tal, vocês incentivam o público a participar, seja com sorteios, seja até mesmo com algo específico em geral, assim, né? Uhum. E o Prêmio Ludopedia vem crescendo e isso é divulgado lá fora também, né? Isso é interessante. Foi, né, porque cara? A premiação, eu sempre divulgo nos podcasts de notícias do Jogatina, né? Sim, premiações, sim, como o Spiel, como as Dor, né, da França, premiação como Mensa Select e outras premiações da Gen Con, Golden Geek e tal. É legal saber os jogos que se destacaram e saber como que o público de cada região se comporta com aqueles jogos, né? Claro, é muito legal ter essa análise, né? Sim. Inclusive, né, nas primeiras edições, acho que talvez foi o Porto Rico e o Seven Wonders que ganharam, né, as primeiras edições, se eu não me engano. Sim. Mas legal de ver que naquela época eram jogos que estavam, entre aspas, defasados, mas hoje tá concorrendo jogos que estão acompanhando os lançamentos internacionais, né? Hoje não tem essa questão sensação de, nossa, eu tô voltando no jogo, sei lá, de 2012, só agora. É verdade. Isso é muito maneiro de você ver que agora não, estão concorrendo em jogos que estão ao mesmo tempo praticamente sincronizados com os lançamentos lá fora, inclusive com a questão da Galápagos ser um braço agora da parte das Mudi, uhum. E outras empresas tá encarando dessa maneira, e empresas trazendo jogos de Kickstarter, e isso é legal também pra saber como que valida ainda mais a premiação, né? É muito legal essa parte. Janeiro pra nós é o pior mês de trabalho, porque janeiro é o momento que a gente faz todo o balanço do ano anterior pra montar o prêmio Ludopedia, né? Sim. Então aí onde a gente entra em contato com as editoras, com os jurados, monta as listas, faz todo um trabalho de pesquisa por trás, aí é final de semana, eu chego em casa, sei lá, 7 da noite, 8 da noite, entrar na Ludopedia pra ficar até 1, 2 da manhã, resolvendo essas planilhas, tudo é... Mas é muito gostoso, no fim é muito gostoso. É, eu imagino assim, é claro que pra mim a escala é bem menor, né? Mas assim, é, a gente grava aqui durante uma hora ou mais, assim, depois eu vou lá gastar, sei lá, umas 10 horas de edição, mas o resultado final é muito maneiro, né? Apesar de todo esse trabalho, eu imagino que seja uma satisfação da mesma forma que eu tenho com os podcasts e outros conteúdos que eu crio aqui. Com certeza. E você sabe que na última cerimônia, no DOF, né, de ano passado, eu e o Emerson, nós apresentamos, nós somos os hosts, né? Sim. E esse ano também seremos, que é muita vergonha alheia. Que dá um nervoso. Não, eu tenho esse nervoso e me convidaram pra uma palestra e eu tô com medo agora. Pois é, não, isso, e eu faço palestra, eu apresento em auditório tudo mais na minha profissão. Mas no board game, como eu acho que tem emoção ali, tem algo que você... É diferente, sabe? É, você tá ajudando, né? É algo não... seu ali. Uhum. Você não tá representando uma empresa ou um conceito que outra pessoa fez. É algo criado por você. Você sabe que no DOF, eu vou contar aqui, o Emerson vai bater depois. Ele ficou num estado de nervo que tava impossível conviver com ele no DOF, no sábado. Eu lembro dele comentar isso. Meu, e ele fez o seguinte: Gama, eu vou pro estacionamento dormir. Eu falei, o quê? Você vai fazer o quê? Não, eu vou dormir porque eu não tô aguentando, cara. Eu preciso me concentrar porque eu vou falar lá em cima. Eu fiquei nervoso, só fazer um adendo aqui, né? Eu fiquei nervoso por conta da premiação. E também eu fiquei nervoso, assim, que... Eu até comentei nos podcasts, assim, que no domingo ainda é meu estado de nervosismo, até por estar perto de um monte de gente que eu queria conhecer, né? E muita gente muito bacana, assim. Não foi só uma alimentação que me deu ruim. Eu fui, sei lá, umas 17 vezes no banheiro. Foi uma coisa, assim, que, tipo, eu tava tão nervoso que meu corpo não aguentou. Era uma coisa meio... É interessante isso, né? Uhum. Mas bate nervoso, sim. Com certeza. Bateu o nervosismo e lá na hora o microfone, ele tava falhando bastante, né? A gente teve que gritar, improvisar. E o Emerson esqueceu a fala. E eu trabalho com o Emerson. Uhum. E isso, eu sento praticamente do lado dele. E ele ficou ensaiando aquele discurso a semana inteira. E ele fala: Gama, eu vou falar isso. Eu vou falar dos prêmios, eu vou falar disso, vou falar daquilo. E ele ficava repetindo isso. Uhum. Eu falei: Emerson, não aguento mais, cara. E aí no dia ele esqueceu o que tinha que falar. Então ele travou. Se você ver o vídeo que o Covil gravou, tem uma hora que ele trava e eu tive que entrar, porque eu já sabia a fala dele, tanto que ele tinha repetido comigo. E, meu, será novamente vergonha ali, gente. Não esperem nada melhor do que isso. Vai ser maneiro, cara. Eu adoro, assim, como eu disse, né? Tipo, sou muito fã do trabalho de vocês, inclusive por ser fã do LudaCast. Obrigado. Mas essas iniciativas interessantes, não só com o prêmio Ludopedia, mas vocês têm o Censo, você tem a Copa Ludopedia, né? Que ocorre quando tem Copa do Mundo. Quando vocês fazem a Copa, quando tem Olimpíada, vocês fazem a Olimpíada. Então, sim, vocês vão seguindo a tendência. E é legal que também incentiva os usuários a participarem, se interagirem, né? Tem essa questão de... Questão lúdica, né? Que vocês aplicam no fórum. Isso é muito, muito maneiro, né? É, a gente tenta gamificar, né? Uh-huh. Como só tem jogadores lá, né? Por que não? Então, a gente cria esses jogos, cria essas interações. É bacana, cara. Dá trabalho pra caramba, cara. A Copa eu começo 2 meses antes. Uh-huh. Aí, durante a Copa, eu não tenho trabalho. É. Mas 2 meses antes é um inferno, cara. A Olimpíada... E querendo ou não, você vai criando um jogo, né? Você vai criando as regras e tal, e você vai também aproveitando, assim, é trabalhoso, mas no final o resultado acaba valendo a pena, né? É bacana, assim. Aproveitando, Gama, só pra gente encerrar aqui, eu quero agradecer aqui novamente a sua participação. A gente bateu um papo aqui durante 1 hora e pouco, obviamente na edição isso vai ficar um pouco menor, até por conta que eu corto tudo, inclusive ainda que você pediu pra cortar. As bobeiras que eu falei. Mas o pessoal que gosta do Ludopedia, que participa lá e quiser ajudar o Ludopedia, não só comentando, divulgando o conteúdo e tal, mas de forma financeira, como que o pessoal faz? Cara, tem os apoiadores, né? A gente depende muito dessa parte de apoiadores, principalmente na questão de infraestrutura. Sim. Como você mesmo falou, a gente armazena quase 1 giga, quase 1 tera Sim. de arquivos. Isso tem um custo. E quando você vai num servidor anterior que a gente tava, né? São pacotes, então eu não consigo crescer 100 megas, 200 megas. Eu de 1 tera, eu tenho que ir pra 5 teras. Então o preço triplica e quadruplica em dólar, né? Olha isso, que desespero. Ainda mais em dólar, né? Ainda mais em dólar. Agora a gente foi pra Amazon. Então a gente tem uma estrutura mais elástica, a gente tinha problema em horários de pico, finalização de leilão, quando as pessoas ficam apertando F5 lá direto, o site dava aquela... A gente tinha 8 CPUs no servidor, era 100% de consumo. Então na Amazon você tem essa elasticidade. E tudo isso a gente conseguiu fazer essa migração, todo esse pagamento de storage para arquivos, para imagens, PDF, podcast. Principalmente podcast, né? Que os arquivos são aqui... São grandes, né? Mas não tem noção, né? O arquivo não é um PDF lá de, sei lá, 5 mega. É um arquivo, às vezes, de 100 mega. Então, pensa que agora tem mais de um podcast por dia, quase? Sim, exatamente. E é o que eu falei, tem 1 tera e a gente já tá passando isso. E agora na Amazon tem essa facilidade, mas tem o custo. Então, essa parte de apoiadores ajuda muito a gente a sobreviver com isso. Né? Uhum. É, não só isso, tem a parte de venda, de comissões, de tudo, porque a gente se preocupa. Quando tem um problema numa venda, a gente atua. Uhum. Independente onde é, com pagamento seguro ou não. Com pagamento seguro, a gente tem que ter uma reserva, porque se um Gloomhaven é desviado no correio, se chega danificado, alguma coisa, sim, a gente faz uma compensação. Então isso é da Ludopedia, então a gente tem uma reserva para isso. Então a comissão é tirada para isso, para os novos desenvolvimentos. Então são horas que a gente gasta, tem o Fale Conosco, é uma pessoa que tem lá agora. E tem custo. E sem essa pessoa no Fale Conosco, a gente não teria implantado um monte de coisa que a gente fez esse ano. E até as coisas mais básicas, né? Tipo, vocês estão em casa consumindo a sua vida, né? Nisso também, questão de energia. Também, cara, também. É, podia estar se divertindo em outras coisas. Não necessariamente vocês não se divertem, mas podia estar investindo esse tempo em outras coisas. E é um tempo gasto, né, nisso tudo. É, qual é o seu valor hora, né? É. Quanto que você se dedica? Porque tem um momento que é hobby, mas quando passa, ele acaba te exigindo um complemento, né? Mas, cara, é muita satisfação cuidar da Ludopedia. Os usuários, 99%, são queridos, nós, sabe? Como se a gente conhecesse eles. Eu não conheço as pessoas pelo nome, eu conheço pelo user. Às vezes chega uma pessoa, eu tô num evento, alguma coisa, pô, Gama, eu sou o Marco, eu falo, cara, me fala seu user. Ah, não, fala seu user. Aí eu conheço. Mas é muito legal essa interação. Tem coisas que eu sei que tem essa parte da censura, que o pessoal taxa como censura, mas são regras, tem que seguir, não tem jeito. E a gente recebe até geradores de conteúdo que falam, pô, mas eu não posso fazer esse comentário ou aquele comentário sobre uma loja, uma propaganda. Eu falei, cara, existem espaços pra isso na Ludopedia. Uhum. Assim como você não vai num fórum da Coca falar da Pepsi. Isso é normal. A gente tem que conviver com isso e foi uma coisa que doeu em nós. É, e tem toda a parte das políticas do site, né? Tem as políticas. A gente precisa conviver. A gente tem contador, a gente tem uma série de coisas pra cuidar, né? E pra fornecer o site mais rápido, ele não cai. Uhum. Se você olhar a Ludopedia, quantas vezes ele ficou fora do ar sem ser programado, cara, são poucas vezes. Você entra lá, a Ludopedia tá no ar. Pois é. Tem alguém trabalhando ali. Inclusive, eu tô com 3 abas abertas aqui, eu peço desculpa pelo vacilo. Não, pode, pô, manda ver. Manda ver aí, a gente tá preparado pra isso. Pode abrir 15 abas aí e ficar no F5. E aí, a gente até fala, poxa, você é um gerador de conteúdo, tudo, mas o que a gente vê é reclamação. Pô, mas eu não posso falar de uma concorrência? Eu falei, quantas vezes você falou da Ludopedia? Quantas vezes um gerador de conteúdo falou da Ludopedia? Que a gente fornece o espaço, que a gente tá ali, coloca no banner lá em cima. São poucos, cara. E a gente conta na mão e agradece muito. E você é um deles, amor. É, então. E muito obrigado, cara. Muito obrigado, porque é muito difícil você ter esse tipo de reconhecimento, por incrível que pareça. Caraca, eu não imaginava isso, mas tipo, hoje, eu só existo por causa do Ludopedia, essa parte do Jogatina VG, porque se eu não tivesse isso, eu não teria essa concentração. Tem a parte negativa, obviamente, mas que é uma minoria, mas a parte muito positiva é graças a essa concentração que a gente tem no Ludopedia, onde o pessoal se encontra, fazem amigos, às vezes as pessoas se casam. É verdade, já aconteceu. Então, o pessoal não tem essa noção de como que é benéfico no geral. No geral, sim. Nossa, a gente tem um amor muito grande por aquilo. E a gente agradece demais, demais. Eu poderia pontuar aqui todos os canais que falam da Ludopedia, que tem uma participação, a gente agradece muito eles, muito. Eu tenho medo de falar e esquecer alguém. Agradeço geral, tá ótimo. É, um agradecimento geral. Mas sim, a gente recebe até críticas de próprios canais e fala, pô, mas o cara nunca falou um A por algo que ele usa aqui há anos. É estranho essa relação, mas a gente convive com isso. Sim. A gente quer que as pessoas usem o hobby da melhor forma possível, né? É. Que essa interação social é fazer amizade. Aproveitar essa parte social e se tornar mais humanos, né? Exato, isso é. Cara, exato. E rede social, desculpa, mas a humanidade tá só caindo com isso. E quanto mais tóxico o fórum fica, mais pra baixo ele vai na home. Com certeza. Com isso, Gama, novamente, agradeço de coração o seu tempo aí pra gente bater esse papo. Foi muito, muito legal. Zabuz, eu que agradeço o convite. Você é um dos caras que faz diferença no hobby. E a gente aqui na Ludopedia admira, eu falo por mim, pelo Vegeta, pelo Emerson, a gente admira todo o trabalho que você faz. Obrigado. Independente da mídia. Você é polivalente aí, ataca em tudo. E, cara, são pessoas como você que ajuda esse hobby a crescer no país. Eu agradeço demais o convite e o espaço. Valeu. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos que enviaram perguntas. Deixa nos comentários mais perguntas aí pro Gama. Não sejam pessoas tóxicas no comentário. Já fica a dica aí. E agradeço novamente a todos que escutam, que divulgam a palavra. E ficamos por aqui, então. Abraço e até o próximo turno. Tchau. Valeu.